Deixa eu falar uma coisa. A terra não é plana, seu bando de porra doida. Deixa eu falar uma coisa. A terra não é plana, seu bando de porra doida. Meu nome é Galileu. Eu não fui queimado na fogueira, quem pensou isso tem muita merda na cabeça. Eu já ouvi muita asneira. Se você fala que a terra é plana, você fala que carregou água na peneira. Eu falo isso por causa do estudo que o cérebro me deu. E se você não gosta, o problema é todo seu. Meu nome é Galileu. Eu não fui queimado na fogueira, quem pensou isso tem muita merda na cabeça. Tem uma coisa que eu quero que ensina. A vida do homem é falha, mas a de Deus é divina. Deixa eu falar uma coisa. A terra não é plana, seu bando de porra doida. Deixa eu falar uma coisa. A terra não é plana, seu bando de porra doida.